gente se habitua e até não ter um lugar. Dormir na rua, a tudo a gente se habitua. Sem gás, o meu café tomo sem açúcar e até ficar sem comer, sem te ver. A gente custa, mas se habitua. Sem giz, sem sobre o mundo e o mar se abrir em um inferno profundo. Se acostumou sem querer ao salto alto, salário baixo, a vida dura e até ficar sem ter. É bom pra você, televisão ninguém mais aturar.